Indicador voo 1271. Voo 1271, protocolo, Recife. Pronto, Papa, 1271. 390 autorizado, Perisco 58, aerovia, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, transição Caju, 1935, 5167. Voo 1271, Recife, aprovado de 2.390, via Perisco 58. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, Puca, Caju, 1935. Controle acima 5167. Bom, 271. 271, correto, para que se obrigado. Corre, Whisky, Juliette, Mike, na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, na posição 03. Autorizado ingresso, reporte ao término, Whisky, Juliette, Mike. Reportar ao término, Juliette, Mike. Aline decola, pista 10, entra no 30 graus, 89. Aline decola, pista 10, 331. 31, decola 232, chama o controle, bom voo. Decolando com 1-3-3-1. Corre com 1-3-3-1. Foi, prossiga. Decolado, assessor. Decolou os 32, agora 1935. 1935, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1331, cruzando 3 mil pés no perfil da EL. O 331 gol, contato na decolagem, suba o 360, seria da EL. 360 da EL, gol no 331. Mike informando o término do reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Grato, bom dia. Teste, bom dia. Deck acionamento voo 1-2-7. Todos os outros ataques 1-2-7, não. Vicente, Juliette Quebec. Juliette Quebec, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de reboque e pushback aqui da posição 5 do pátio 3 para a posição 8 do pátio 1. Juliette Quebec, autorizado início de pushback e reboque, chame para ingresso no pátio principal. Afirmativo, chamarei. Tardax com 271 na voada, total de 79. A autonomia 3 horas 35 alterna. Salvador. 271 via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1013. Via Índia, ponto de espera, 12. Reportar em ponto de espera, perdão, acho que chama 093, voo no 271. Confere, chame agora o centro Recife, 1251, alternando 3325, com 1331. 1251, alternando 13325, com 1331, bom trabalho. A próxima ponte de Aragão no 271. 1271 na linha, decola pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 62 de nós. A linha decola pista 1-0, 1-271. Seu decolagem na 0, gol no 271. Salvador, Whisky Juliet, Quebec, pronto para ingresso, Pationa. Autorizado ingresso, reporte ao time, Whisky Juliet, Quebec. Afirmativo, reporte ali. Bruno, 271, close. 4, 5, chame 119, decimal 35, por favor. 1935, voa com 271. Voa com 1271, decolado. No contato radar na decolagem, suba 390, saída Puka. Perfil Puka, saída 390, gol na 271. dois caixinhas, vamos permanecer. Recife 12685, boa noite. Perdão, com 271, 12685, boa noite.